Encontro DX. É um programa para todos os DXistas e de todos aqueles que gostam de percorrer o mundo das ondas curtas de rádio. Encontro DX é um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Apresentação de Heriberto Carvalho, com a participação especial de Raimundo Leonardo Bezerra. Alô amigos, muito boa noite, DXistas, ouvintes brasileiros e do exterior. Estamos dando início, neste momento, ao Encontro DX, o seu já tradicional encontro semanal com o maravilhoso mundo da radiodifusão e das comunicações, com um enfoque especial para o hobby das comunicações, o DXismo. E esta é a Rádio Aparecida, 820 kHz, onda média 5.035, onda tropical, 49 metros, 6.135, 31 metros, 9.630, 25 metros, 11.855. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida, e este é o Encontro DX, que é patrocinado pela Litec. Você está interessado em livros sobre radioamadorismo? Beijinho na boca, gostoso doce mel. Meu amor, o que será? Garotinha do corpo, um arrebitado vem, que eu vou te ensinar a dançar merengue. Ai, ai, ai, ai, merengue, ritmo gostoso pra balançar. Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem, fantasia na cabeça, todo mundo tem. Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor, tá ficando, tá gostoso e é nessa que eu vou. Beijinho na boca, gostoso doce mel, meu amor, o que será? Garotinha do bumbum arrebitado vem, que eu vou te ensinar a dançar merengue. Ai, ai, ai, ai, merengue, ritmo gostoso pra balançar. Toca, toca, merengue, ai, senhorita, você vai gostar. Deixa rolar que vai. Cabeça.